te vejo de longe, não consigo conter. Eu tenho que chegar e falar com você. Sei que dói ser você, perfeita como é. Não dá pra esconder. Seus olhos são como é o oceano. Enche meu coração e visita minhas emoções. Gentil, unidade normal, ABC desigual. 2 mais 2 é 4, eu e você num barco. Eu quero navegar ao seu lado e no curvo balançar o mar. Sem medo de tentar, até nós poder voar. Um jeito do outro sem se separar. Com minha luneta em alto mar, eu consigo ver uma ilha para nós poder morar. Meus globos oculares estão palpitando de emoção. Não consigo acreditar que enfim você me escolheu. Anos me observando e dessa vez você cedeu. Sentimos isso desde quando nós nasceu. Nascemos um pro outro e pra sempre ficaremos. Viver sozinho é coisa de mulher emo. A única garota que eu quero é você. Você consegue perceber? A situação é nítida, eu e você numa ilha. Lá lá lá, lá lá lá. Sem querer correr contra o tempo. Olhar no fundo dos seus olhos é o meu passatempo. Fica suave, mulher. Eternamente serei o seu parceiro. Você é gótica, o seu cabelo tem a cor de uma cereja. No fundo do mar você parece uma sereia. Eu imagino nós dois juntos correndo sobre a areia. Quando eu te vejo eu esqueço até de bater uma punheta. Acendendo a fogueira vou te cantar uma música. Mas eu não sei a letra de todas as poesias acústicas. A brisa é tão quente igual um tapa na sua bunda. Me sinto Usain Bolt, corro através da noite. Não há escuridão que me faça cair no chão. De sentinela, através da tela, eu mato a sua cachorra e ainda fodo ela. Me sinto seguro quando estou com você. E ao seu lado consigo cantar canções que me deixam bem grato. E com você não consigo nem saber onde estou. Me perco nos seus olhos, amado do Eminô. Nós dois numa ilha, foda-se a situação. Aconteceu a paixão. Mulher incrível, reparei no seu corpão. Na ilha perdido, só nós dois, eu e você. O tempo parou e não tem mais depois. Ela dança como um mar que nunca para. Suas ondas se comparam com a sua movimentação. Me prende no feitiço que me leva em direção ao seu coração. Você pode ser uma vadia perigosa, até mesmo sem noção. Mas tu é a minha vadia, não aceito reclamação. Nada mais importa se você estiver atrás da porta. Só te vejo no domingo, mas quero lhe ver na escola. Mais tarde, andamos de bike, eu sonho com você em minha cidade. Não importa o que aconteça, eu estou sempre em sua nave. Viajamos pela galáxia em busca de felicidade. Nos vemos no futuro gerando a nova sociedade. TDAH é forte e preciso de você como meu suporte. Infelizmente, descobri que ela é leve, que gosta de chupar uma buceta como se fosse um atleta. Anda de skate, tem um tatu de sereia. Eu odeio sua namorada, quero ela em minha mesa. Cortar sua parte íntima, esconder um buraco cheio de caranguejeira. Eu observo você e ela de mãos dadas na estrada. Desejo que um caminhão passe por ela e você fique intacta. Seria seu herói salvador, mas só fico dali. Eu observando de longe, cheio de amor. Minha ilusão me puxou pro fundo do poço. Imaginava nós fazendo carinho.